Bom, a Márcia Tiburi é filósofa, artista plástica, escritora e nos últimos anos se notabilizou por uma militância pró-feminismo e pela denúncia do autoritarismo na sociedade, do fascismo. E hoje, nos últimos, esse ano foi para o Rio de Janeiro, lecionava no Mackenzie aqui, foi para o Rio de Janeiro, e está em São Paulo lançando um livro. Márcia, essa questão do fascismo aí, esse movimento. A que você atribui essa radicalização dos últimos anos? Então, obrigada pelo convite, estou feliz com essa conversa. Eu resolvi usar esse termo fascista para tentar desenhar o seu lugar na nossa experiência contemporânea. Algumas pessoas contestaram, disseram assim: você não está exagerando ao chamar essas manifestações autoritárias de fascismo? Então, acho que talvez a gente possa usar, que faz sentido, justamente porque essas manifestações contemporâneas se dão dentro de novas condições. E aí temos que pensar que o fascismo dos anos, sei lá, da Roma Antiga, o fascismo da França, da Itália, da Alemanha, da primeira metade do século, e o nosso fascismo desse começo do século XX são diferentes. Eles se dão em condições diferentes. As nossas condições são tecnológicas, digitais, das redes sociais, de uma hipercomunicação e ao mesmo tempo uma incomunicabilidade geral, gerada justamente por essa dificuldade da conversa, enfim. Eu acho que a gente está vivendo um momento específico do empobrecimento da nossa subjetividade. Só para a gente caracterizar bem o fascismo, quais são as características em todos esses períodos? Em todos esses períodos, digamos que aquilo que é comum é que existe uma negação da outra pessoa, do outro. Então você nega o outro como pessoa concreta, nega o outro como cultura, nega o outro como religião, nega o outro como natureza, nega o outro. Qualquer coisa que tenha o nome de outro, a cara de outro, o conceito de outro, chega para o indivíduo autoritário, numa exacerbação do seu próprio autoritarismo, que ele também compra do mundo, né? Uma coisa que a gente precisa colocar, que é séria, que essa fascistização, esse fascismo, não é uma coisa que nasce com a natureza da pessoa, que tipo, a pessoa nasceu assim, ou ela é, sei lá, não tem nada relacionado à natureza humana, nem à natureza da pessoa. Tem condições históricas, condições sociais, e a meu ver, existe um jogo de linguagem. Cada época joga jogos de linguagem, e os meios de comunicação de massa são o quê? Especialistas em administrar jogos de linguagem. Então, hoje, o jogo de linguagem que é administrado, com objetivos bem específicos, é o jogo de linguagem do ódio. E esse jogo de linguagem casa muito bem com essa prática e essa teoria do fascismo, que é a exacerbação da personalidade autoritária que nega o outro. E aí tem preconceito racial, preconceito sexual, preconceito de gênero, preconceito étnico, preconceito de classe, todo tipo de preconceito. Por quê? Porque esse outro precisa ser negado. E quando esse outro então aparece se expõe, né? Quando ele se manifesta, quando ele está presente, ele é rechaçado, porque ele não é compreendido, ele causa medo. É claro que por trás dessas manifestações de ódio tem um tremendo medo desse outro. Por trás do medo tem a paranoia. O que que é a paranoia também, que está em vigência na nossa época, que é típica dessa personalidade autoritária, que é a personalidade do fascista. O paranoico, em termos filosóficos, é aquele sujeito que vive com um pensamento pronto. Ele não pensou sozinho o pensamento dele. Qualquer questionamento joga ele numa baita de segurança. Então, porque ele tem medo. Então, ele tem medo de sair do seu próprio lugar, de se desestabilizar. E ele tem um pensamento pronto, um sistema de pensamentos prontos. É um, digamos assim, um sujeito do preconceito. O pré-conceito já está pensado, já está concebido. Aí ele tirou isso de onde? Da religião, dos meios de comunicação, da publicidade, do jornal que ele lê, da revista de esquina que ele lê, esse monte de coisa. Mas se a gente pegar os anos 20 aí, e pegar agora, o nascimento do fascismo italiano, alemão, tudo, você tem uma desorganização do mercado de opinião lá, com o aparecimento de rádios e tudo, acabando com aquela homogeneização dada pelos jornais. E agora você tem redes sociais. O fato da informação ficar tão caótica assim leva essas pessoas a se fixar naqueles instintos animalescos aí como forma de unificação, não? Então, acho que assim, você pode ter uma experiência rica com a linguagem. Então, isso independe de classe social. Mas depende muito das experiências que você tem com a linguagem. Então, se você conversou com muita gente, se você tentou ler, se você tentou entender, digamos, tem uma disponibilidade cognitiva, que também é ética, também é moral em relação ao outro. Pode ser a outra informação, pode ser o outro pensamento, pode ser a outra pessoa. Então, acho que essa é uma questão que desenha para nós uma subjetividade democrática. Estou aberto para o outro, quero saber como o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro vê, como é que é para ele, quem sabe a gente combina. Estou aberto. E tem gente que está fechada, então a personalidade autoritária ela está fechada. Agora, assim, eu acho que as pessoas vivem essa experiência de pensamento, ao contrário, autoritária, empobrecida, como se ela fosse uma espécie de capital. No aniquilamento da subjetividade, que é típico da nossa época, para falar assim do jeito muito simples, as pessoas estão cada vez mais esvaziadas de si mesmas. Então, você está vazio na sua emoção, nos seus afetos, você está vazio no seu pensamento, você está vazio nas suas ações, aí você vira um deprimido, um consumista e, ao mesmo tempo, uma pessoa que repete os chavões, os clichês, os pensamentos prontos. Sem raciocinar, né? Sem raciocinar, sentindo tudo muito errado, enfim. Mas você vai para as redes sociais e lá você consegue preencher todos os seus vazios, todo o seu vazio subjetivo, que é o vazio do narcisismo. Então, eu chego na rede social, se eu falar uma merda, ela vai fazer muito sucesso. Se eu falar uma merda política, se eu manifestar um ódio em relação ao personagem, se eu falar de um jeito meio jocoso, pseudo, proto-irônico, que nem chegou a ser muito inteligente, mas mais ou menos suficientemente engraçadinho, como vários personagens da política fazem hoje, eu ganho um capital social impressionante nos likes, nas curtidas, as pessoas, enfim, achando uma maravilha, passando adiante. E de repente eu, que não existia como ninguém, eu não era ninguém. Não era ninguém na vida, não era ninguém na minha família, no meu trabalho, na vida social. E eu me torno alguém no Facebook. A soma dos ninguém que você é te transforma em alguém. E aí você não tem o que falar. E você vai nesses sujeitos que escrevem, digamos, os grandes artistas da escrita idiotizada, que são esses pseudofilósofos, esses mistificadores, essa gente tosca, ignorante, que escreve um negócio mais ou menos fácil, assim, coloca também um pouquinho de uma certa epistemologia, uns termos assim, que fica mais ou menos bacana. Aquela gente semi-educada, sabe? Aquela coisa semi-intelectual, que tá cheio, né? As revistas vagabundas aí, o negócio... Com todo respeito às pessoas vagabundas, mas as revistas... É uma ofensa contra as pessoas vagabundas associá-las às revistas. Mas as revistas são horrorosas, os jornais são horrorosos. Então, a televisão tá horrorosa. E horrorosa porque trata as pessoas, os telespectadores, os leitores, como se eles fossem idiotas, como se eles fossem imbecis. E onde que a gente consegue capturar isso? No pensamento pronto, naquele pensamento que não vai até as últimas consequências, naquele pensamento que dá uma volta no outro. É o 171 do jornalismo. Fast food. Que tá também na igreja, que tá, enfim, no jornalismo fica fácil de ver, porque você não precisa entrar na igreja, né? Você vai só ali no... Liga a rede social, liga a televisão e tá resolvido. Então, a gente tem, sempre tem essas escaladas de intolerância. É curioso que ocorre no momento que o Brasil teve grandes avanços jurídicos aí, aprovação do Supremo em cima de um conjunto de direitos, de minorias e tudo. Como é que é esse Brasil moderno que emerge aí com essa onda troglodita que reage? Como é que esse pessoal moderno reage? Porque o que a gente vê nos jornais hoje são... colunistas, porque sempre esses limites morais e éticos, eles são relevantes para impedir a escalada de abuso. Então, o abuso chega num determinado ponto e tem as pessoas que reagem. Nós não estamos vendo isso nos jornais. Então, mas eu acho também que a gente não pode analisar a coisa... Claro, tem dois caminhos, né? O caminho de dentro para fora e o caminho de fora para dentro. E se a gente analisa só o caminho de dentro para fora, fica tudo muito subjetivo e parece que a subjetividade... É que gera tudo isso, e não é verdade. A gente sabe muito bem que o projeto vem de fora para dentro. O neoliberalismo é econômico, mas o neoliberalismo também é político, ele também é religioso, ele é uma mistificação, ele tem o seu amparo no campo da cultura, na chamada indústria cultural, na religião, no neopentecostalismo, e, enfim, e ele se coloca para nós como uma economia redentora, que é também a sua base mistificatória. E funciona. Ou seja, na economia você tem a mesma mistificação religiosa. religiosa que você tem nos pastores que prometem o céu. E tudo isso mistura. Então, você vai assim, a gente tem a prosperidade é a lógica que rege, digamos, o pensamento, a ideologia, todo mundo seguindo isso. É, essa crença numa ideia também de prosperidade econômica, o limite entre a religião e a economia se esfacelou. Hoje em dia a economia funciona como religião, o capitalismo é uma religião e a religião também é capitalista. E isso é quase que uma banda de Möbius, as duas coisas funcionam juntas. E aí as pessoas, eu fico com muita pena das pessoas, porque se você olha de fora, se você põe assim uma lente antropológica, ter uma lente, com todo respeito aos animais, zoológica, para olhar para esse ser humano, para esse animal humano, você fica com muita pena, porque as pessoas estão pouco informadas, as pessoas não saem do imediatismo, da naturalização na qual elas foram colocadas por um sistema então, educacional, pelas instituições todas, né? A família, a educação, a religião, o Estado, enfim, elas foram colocadas nesse lugar. As pessoas não foram ajudadas a olhar para mais longe. E aí aparecem as pessoas que começam a olhar com mais crítica, que tentam perceber o mundo de um jeito mais analítico, tentam perceber os nexos, as contradições. Desmancha o prazer. Essa gente que fica atrapalhando alguma coisa, que são os intelectuais, os estudantes, os filósofos, sociólogos, muitos professores, as feministas. Essa gente toda que está numa potência de análise e de crítica, e que realmente incomoda um status quo estabelecido. Agora, por que que incomoda? E por que que as pessoas... Eu fico pensando, por exemplo, por que será que São Paulo, uma cidade cosmopolita, a maior cidade do Brasil, da América do Sul, sei lá, essa cidade que é tão intensa, como é que São Paulo consegue votar do jeito que vota? E eu fico pensando, que enigma, né? Como é possível que uma cidade com tantos horizontes abertos, uma cidade que é arejada por tantos lados, seja ao mesmo tempo tão fechada? Quer dizer, eu acho que a população como um todo, e isso se dá para, digamos assim, várias classes sociais, a população compra de um jeito muito fácil o discurso que mais lhe favorece. Com que objetivo? Acobertar as suas próprias contradições e a sua própria miséria. Ricos e pobres querem acobertar as contradições, porque as contradições, ainda que favoreçam alguns, causam muito mal-estar. As contradições dentro da cidade? Entre o mal-estar, que é o mal-estar, digamos, dentro da cidade. A cidade é uma materialização, é a vivência concreta das contradições da vida e das contradições sociais. E ali, vivendo a cidade, a gente sente a questão econômica e política na pele. No transporte, por exemplo, na moradia, né? E tudo aquilo que a gente pode citar hoje. O que significa, por exemplo, manifestar-se politicamente numa cidade como São Paulo, transitar por São Paulo, morar em São Paulo. Você vai pensando tudo isso. São Paulo, qualquer grande cidade, a gente vai poder pensar nisso, né? Mas eu tô falando isso porque eu acho que as pessoas sofrem muito com aquilo que elas vivem e que as ideologias são usadas de maneira espontânea contra elas mesmas, tipo um pobre votar num capitalista e achar que é capitalista e que o neoliberalismo é bom para ele. Mas essa cultura que você mencionou, do crescimento econômico, religioso, tudo junto aí, né? Então, essa é a cultura. E tem um acobertamento desse sofrimento e dessa vergonha. Deixa eu entender só um pouquinho dentro disso, o feminismo. Nós vimos, até algum tempo atrás, a truculência é uma característica basicamente masculina aí. E durante algum tempo havia uma confusão que para ser igual ao homem você tinha que ter a truculência. Nós tivemos nesse episódio do impeachment alguns momentos clássicos aí de afirmação das mulheres, aí com o tropel de animais lá, senadores aí truculentos, investindo contra senadoras lá e elas reagindo vigorosamente com educação. Em que nível que estão? Esse feminismo de hoje, quais as características que diferem do feminismo tradicional, que vem desde lá dos períodos Woodstock para cá? As ondas de feminismo historicamente sempre foram controladas e às vezes controladas com muita violência. Digamos, a caça às bruxas medieval é um controle também da perspectiva feminista. Em que sentido? O feminismo é a politização da condição de gênero. Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, quando se inventa os ideólogos da religião inventam a ideologia de gênero, são eles que são os ideólogos do gênero, tá, usando o discurso de falsificação. Mas por que eles fazem isso? É um discurso misógino para combater justamente o avanço dessa discussão, que é um avanço que acaba libertando, tornando as pessoas concretas, individuais, enfim, os sujeitos singulares autônomos, né? Então, a diferença que tem hoje é a violência continua a mesma, as mulheres sempre morreram, foram massacradas, violentadas, humilhadas, enfim, simbólica e fisicamente dentro da história. Hoje a gente tem uma nova onda que se tornou muito forte porque, por mais que os meios de comunicação ainda sejam muito controlados a partir dos donos desses meios, que são meios de produção da comunicação, existe um certo escape no sistema, nas redes mesmo. E as mulheres começaram a se dar conta, as meninas sobretudo, e aí tem um lastro cultural que foi sendo construído ao longo da história, elas foram se dando conta que o feminismo é uma máquina de protagonização. A mesma angústia que faz uma pessoa ir para o Facebook e falar todas as merdas, faz uma pessoa ir pro Facebook falar muitas maravilhas, e faz também as feministas chegarem e dizerem eu sou feminista, ou faz uma pessoa que nem sabe bem o que é ser feminista chegar e dizer eu sou feminista. Então tem esse lugar, essa máquina de protagonização, vamos dizer assim, que é um jeito de chegar no mundo político. As mulheres estão se politizando dizendo eu sou feminista. Depois a gente discute qual o feminismo, mas essa entrada no mundo da política, eu acho que é um negócio novo e muito importante. Vai ser difícil controlar isso. Então, o que eu tenho visto na moçada aí, inclusive é um conhecimento teórico sobre as diversas linhas de feminismo, assim, uma preocupação com essa recuperação histórica aí das linhas de feminismo que eu não via em outros momentos da história. As redes sociais, essa circulação de informação que está trazendo essa postura mais intelectualizada, digamos assim? Eu acho também que as contradições sociais vão ficando cada vez mais fortes. E todas as mulheres que vão percebendo que não precisam mais se colocar em situações de dominação, por exemplo, na desigualdade doméstica, ou num contexto de dominação também na esfera do trabalho, quando elas percebem que elas podem galgar lugares, espaços e podem lutar por direitos, pelo menos o direito, sei lá, da equiparação salarial. Então, isso muda tudo. Claro, vai ter algumas pessoas que vão fazer disso sua vida, mas no cotidiano as mulheres estão cada vez mais conscientes disso. E as redes sociais ajudam nisso, porque as redes sociais criam, como meio de produção de discurso, elas criam uma autorização. Então, cria autorização para o fascista chegar lá e dizer o seu vomitório. E cria também autorização para a politização. E aí, o que é a política, né? É a luta por hegemonia. Todo mundo no dissenso, uns construindo consensos aqui e ali, a luta dos diversos grupos, das diversas questões, mas uma angústia, né, um agonismo, uma confusão, muitas vezes. Isso é a vida política, é a vida dessa tensão. E o que é esse partido político das mulheres que você tentou montar? Então, na verdade, o que aconteceu com a gente? Eu... percebendo enfim, que não basta ser um movimento, que a gente precisa ser um partido. Eu acho realmente que a população brasileira deveria perceber que existe uma ideologia do antipolítico, ou seja, existe uma política do antipolítico, e as pessoas deveriam fazer política de verdade e não ficar fingindo que não estão fazendo política por essas manobras discursivas. E eu ouvi falando para os meus pares, as mulheres, as feministas, E falando também para os meus colegas professores, gente, vamos ser governados por pessoas nas quais a gente realmente acredite, que tem um projeto, aliás, vamos ser governados por um projeto de país no qual a gente acredita. E eu propus, então, para várias feministas pelo Brasil afora, um ano e meio atrás, que a gente discutisse a questão de um partido feminista. Não é aquilo que se criou há pouco tempo, chamado Partido da Mulher Brasileira, que é um partido de homens, que são antifeministas, misóginos, e que usam o significante mulher de um jeito absolutamente questionável, quase que cínico, assim, ou cínico até, mas enfim, isso aí tá também pra gente discutir. Porque, aliás, o cinismo na política, aliás, os tempos fascistas são sempre cínicos. Sim, sim, ah, sim. Você perguntou qual, o que tem de comum entre a Roma antiga, os anos 20, 30, 40, na Europa e aqui hoje. É, então, o cinismo é típico do fascismo, sempre. Então, está em vigência e eles estão sendo eleitos. E eles são eleitos no primeiro turno. É um negócio assim que não você acreditar. Fica escandalizado. Mas, enfim. Então, o que eu estava falando que eu me perdi? Das mulheres e... Você está falando desse partido... Ah, sim. Mas... Então, aí tem esse... A nossa discussão começou com a ideia de fazer um partido feminista com a proposta ético-política feminista. O que é uma ético-política feminista? Uma democracia feminista? É uma democracia radical, que parte desse feminismo interseccional, que discute raça, gênero, sexualidade, idade, classe social, que coloca junto com a discussão de classe, a discussão de gênero, que aliás é típico da história também dos teóricos e dos ativistas da luta de classes, pensar sempre na questão gênero, não deixar essa questão de lado. E aí, só que a gente resolveu não fazer um partido, porque nós resolvemos... fazer um movimento que funciona como partido. Então, nós fazemos campanhas de filiação, fizemos campanhas políticas, juntamos mulheres que já estão acostumadas com a luta política no sentido institucional, com mulheres que nem sabiam o que era feminismo, começamos a movimentar as pessoas. E diversas classes sociais também? Classes, raças, territórios. E o engraçado, curioso, assim, é que esse movimento que chama Partida, porque eu me lembro no dia lá que a gente fundou, que a gente, na primeira reunião, alguém disse partido assim, é homem. Partido é um negócio horroroso, partidos estão todos errados, isso não faz mal, gente, vai ser uma partida. Boa, boa. E aí a partida virou uma metáfora política e uma questão simbólica, e hoje em dia está espalhada por vários estados do Brasil, por várias capitais, por algumas cidades do interior, e cresce. E cresce como uma base política que tem como função justamente politizar as mulheres. Os ataques... Havia dois tipos de crítica contra o presidente Dilma Rousseff. Né? Uma crítica em relação à parte política e uma crítica machista. A conduta dela nesse período do impeachment, acho que reforçou muito essa autoestima da mulher. Né? A maneira como ela se comportou e os ataques que sofreu. Então, a Dilma nunca se declarou uma feminista. Não. Assim como ela também tomou sempre muito cuidado de se colocar como uma mulher de esquerda. E Dilma tentou sempre uma posição de conciliação e, enfim, aquele jeito dela. O Brasil é caipira, né? Com todo caipira, com todo respeito. Com todo respeito aos caipiras. Mas o Brasil é jeca, então, né? O Brasil é jeca. Uma vez, caramba. Eu tô lançando a biografia do Walter Moreira Salles. E uma época começaram a falar que o Itamar era caipira. E ele é do sul de Minas, o Dr. Walter, e eu é apaixonado pela cultura caipira. Falou, caipira é um sujeito que do seu canto ele consegue entender o mundo. O Itamar é provinciano. Então, essa é a diferença, né? Vamos colocar assim. Provinciano, então, mas jeca. Muito total, jeca. Total. Cafona no último. Agora tem essa nova primeira-dama, Bela Ricardo. Poxa, dá até vergonha de falar da moça, né? Porque, assim, é ruim você ficar falando das pessoas que são vítimas de uma ideologia de gênero também, que nem essa moça. Eu fico com muita pena. Mas, por outro lado, também, afinal de contas, a gente tem que ser responsável por quem a gente é e por como a gente se coloca nesse mundo. Então, seria muito interessante conversar com ela para ver se ela é realmente uma pessoa jeca, como parece, para ver se ela foi manipulada por alguém, ou se ela é uma pessoa mesmo tosca do ponto de vista dos seus pensamentos, da sua proposição em relação ao mundo e ao Brasil, e essa posição, inclusive, ridícula, né, de ser primeira-dama em 2016, gente. É o madamismo misturado com o primeiro-damismo, é uma coisa muito jeca. Mas, enfim... dá uma certa vergonha nessas horas. Mas o que? Isso é ser mulher. Ser feminista é outra coisa. Ser feminista é ter sido marcada como mulher e politizar a sua condição de mulher, a ponto que hoje em dia tem feministas que dizem: eu sou feminista, nem sou mulher. Eu prefiro ser feminista. Eu sempre falo isso, né? E Dilma? Dilma foi uma mulher que não fez esse papel mulherzinha. Nunca, talvez por sua natureza, por seu jeito de ser, por sei lá, mil questões que são dela, não fez aquele papel que o brasileiro gosta tanto desse político populista, né? Lula fazia muito melhor esse papel, porque também era dele, né? Ele é aquela pessoa. Então ele é daquele jeito. Cada um é o que é. Mas as pessoas no Brasil não gostam de respeitar as pessoas como elas são. As pessoas aqui no nosso país provinciano, nosso país, enfim, de colonizados e de gente que pensa muito pouco, nós preferimos sempre julgar os outros pelas aparências. E somos, em geral, vítima das aparências... que nós julgamos muito mal, né? Nós somos, assim, uns otários, que somos vítimas desse ridículo político, por exemplo, que tá que tomou o poder agora. A Dilma foi, sem dúvida, vítima de muita misoginia, aquela misoginia mais explícita, como, por exemplo, naqueles selos que se usava nos carros, para bomba de gasolina, uma coisa que era uma invasão simbólica no corpo e na sexualidade, uma coisa muito tosca, bizarra, e as pessoas tinham coragem de usar um negócio desse, fazendo um estupro simbólico diário, bizarro, do mau gosto, uma falta de respeito. E ao mesmo tempo eu fico pensando, quem bolou esse tipo de coisa é uma pessoa que tem algum problema psicológico, então, que deve ser também levado a sério. Mas esses doentes hoje, eles ganham protagonismo, né? A sociedade tá doente. Então. Quais as forças que podem se contrapor a essa loucura, a esse hospício que... Então, aí a gente pode pensar que o fascismo é uma coisa de gente louca. Mas assim, não. Acho que é uma coisa de gente burra. A gente pode olhar as pessoas loucas e as pessoas burras. Eu prefiro um louco. Eu prefiro conviver com gente louca. Com gente burra é muito difícil. E o burro, como eu costumo dizer, é alguém que não prejudica apenas a si mesmo. Muitas vezes até leva vantagem. No Brasil atual, ser fingir de burro, ser burro, ter uma performance burra, se fazer de louco, esse populismo da ignorância está entre nós. Agora, certamente a pessoa burra prejudica o outro, porque ela está fechada para o outro. Então é um problema moral e é um problema cognitivo. Mas quando vira coletivo, assim, porque você tem uma onda hoje aí, muitos oportunistas entrando por oportunismo, outros por... É um acordo político, disfarçado de sem política, e às vezes, claro, até politizado. É um acordo entre os cínicos, que é esse sujeito que tem dependência de um otário. O eleitor é otário, o trabalhador é otário, o cidadão é otário. Esqueceu, aliás, que é trabalhador, esqueceu que é cidadão, esqueceu que é pobre, esqueceu tudo. E banca um circuito cínico, um círculo cínico. E mídia criando esse universo todo. Aí. Aliás, essa é a máquina, né? Você liga a televisão e toma uma injeção espiritual de retardamento. A televisão, escrevi um livro anos atrás, se chamou Olho de Vidro, ela é uma prótese de conhecimento. E o jogo está ali. Você não precisa mais pensar por conta própria, tentar melhorar a sua linguagem, que faz você pensar diferente, tentar questionar, entender, aprofundar, perceber as conexões entre as coisas. Você não faz mais esse esforço, porque você recebe tudo pronto. E as pessoas que antigamente eram as mais espertas, as que estavam ligadas, as que estavam despertas. Viu os jornais. Então. era status intelectual. Mas por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar na produção dos meios de comunicação. E essa é a grande questão. Podemos pensar no discurso, então, do sujeito que está lá no talking head lá da televisão, mas podemos pensar também nesse pastor, nesse padre que vai para o púlpito e com a sua fala, com a sua voz, que nem a gente está fazendo agora. A gente vai mistificar, ou seja, ajudar na enganação geral, fazer parte desse jogo, e aí você tá feito na vida, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar espaço, você vai ficar famoso, você vai ser o grande líder nascido, sei lá, em qual província do estado do sul, sei lá onde que você vai estar, você vai ser aquela cabeça assim que virou um busto, né? Aquela figura que virou assim uma imagem absoluta. E se você for do contra, se você questionar, se você tentar tirar o véu, se você fizer qualquer apontamento para mostrar, tipo, o rei está nu, então você vai ser tratado dessa maneira. Só que eu acho que não é uma coisa de gente louca, não. Eu acho que tem um acordo, tem um acordo, boa palavra, metodológico, cínico. Então a gente vai falar mentira, falar pela mistificação. E nesse acordo, basta você ser cínico que você junta com o dispositivo do poder. A Lava Jato, o Sérgio Moro, dizendo que finalmente mostramos que o Brasil não é um país de castas, que a Lava Jato é a prova que não é um país de castas. Você tem o direito penal do inimigo sendo aplicado de uma forma Então, e ao bel prazer, isso, com os argumentos mais delinquentes, dizendo coisas assim absurdas e a população adorando. É isso. Então, Apocalipse Now, para quem curte cinema, é um bom filme para se ver nessa hora. E essa adoração do absurdo, né? Essa adoração do grande líder que destrói a sua vida. Que é o ponto final do fascismo. É, o que você vai fazer contra isso? Se o povo, enganado ou não, tomou essa decisão, eu posso ser levada a fazer alguma coisa que eu acharia horrível, mas se eu fiz, a responsabilidade é minha. Mas eu estava outro dia lembrando uma piada do inferno brasileiro, tempos atrás. Aí você fala, tem o inferno brasileiro, o americano, o alemão e o brasileiro. Qual que você prefere? Então, como é que é? Não, o brasileiro tem todas as funcionalidades dos demais e tem mais um monte de ferramentas de tortura. Então por que, que tem aquela fila tão grande lá? Eu falo, porque aqui nada funciona. Você monta toda uma estratégia e na hora de assumir o poder, você tem políticos de terceira categoria, que não tem nem dimensão para conduzir o país para uma ditadura mais grave. Né? A direita ela é muito ruim também. Mas por onde que a coisa estava funcionando também, Luiz? Eu acho que tem... Fico pensando, por onde a população é capturada? Claro, existe então uma interferência internacional. Mas tem a economia. Tem o neoliberalismo todo funcionando muito bem. É que como projeto de país, ele falhou. 2008 mostrou a falha dele, né? E segue aprofundando a sua falha e continua funcionando no erro, produzindo catástrofe. E eu estava pensando assim, muito nessa linha de quem questiona hoje a formação mesmo do neoliberalismo e, digamos, o rodízio que ele faz pelo mundo afora, né? Como política, como economia política. E eu estava pensando assim, levantando aquela ideia, né, que todo mundo começou a discutir, Marx falando que, citando Hegel, né, que primeiro a história se dá como tragédia, depois ela se repete como farsa. E eu fiquei pensando assim, mas agora, porque a questão são as narrativas e as pessoas estão capturadas por narrativas, qual é a narrativa da nossa época? Então, se você pegar, aí que tá, se você pegar dos anos 70 até recentemente, até 2008, você teve o apogeu desse neoliberalismo. Aquele sonho, ó, se você se sacrificar, se cortar políticas sociais, se deixar plena liberdade para o capital, eu te prometo o pote de ouro no fim do arco-íris. Isso não aconteceu, em 2008 ele morre. Só que morre quando os grupos econômicos, a financiarização do mundo estava no auge. Toda aquela riqueza gerada em todo esse período, de repente fica nas mãos de grupos. Você não tem mais projetos de país, então você parte para a cooptação. A democracia deixa de ser funcional. A democracia, eles conseguiam articular a democracia, fizeram aqui com o Fernando Henrique, o Lula manteve muitas coisas, livre fluxo de capitais e tudo, porque você estava em expansão a economia, então você conseguia vender aquele peixe. Hoje você não consegue vender aquele peixe, a estrutura de informação virou um caos com redes sociais e tudo, você parte para o golpismo em parceria com ministérios públicos. Ontem, essa conversa com o alemão, a mesma coisa que aconteceu na Alemanha. A imprensa inteirinha fazendo o jogo do capital, por quê? Porque a imprensa também ela descobre que precisava ter o capital para poder enfrentar outros grupos de internet. Né? Então é um período que você não tem a utopia mais, mas você tem um baita de um poder financeiro acumulado aí que os caras compram jornais, compram mesmo. Então, e aí tudo foi financeirizado, economizado mercantilizado. Tudo é mercadoria. É isso. E todas as instituições fazem parte desse jogo. Por isso não adianta querer confiar na justiça, pois é, nem na família, nem na religião. Está todo mundo mancomunado em nome do mesmo jogo do capital. Lá atrás, como é que se resolveu isso? Resolveu de formas complexas, né? Revolução Russa, Alemanha, Itália. Mas não vai acontecer isso porque não existe esse lastro. Então, qual é o futuro do Brasil? O futuro do Brasil é o futuro dos jecas. É o futuro do aprofundamento da desigualdade. Provavelmente muita gente vai deixar o Brasil, porque o Brasil vai se tornar um país muito mais insuportável para se viver. Sim. Sei lá, a gente tem tantos exemplos que eu nem gostaria de dar, pensando nos países que hoje em dia sofrem tanto, dá até assim, vergonha de querer dizer um país pior do que o Brasil, mas existem muitos lugares que, se a gente for comparar, o estado de bem-estar, o estado de mal-estar social é pior ainda. Espanha, Grécia. Então, muitos lugares. A gente tem um futuro muito ruim pela frente, um enriquecimento cada vez maior dos ricos e um empobrecimento cada vez mais radical dos que já são pobres. E eu acho que hoje em dia o que funciona conosco é uma narrativa de mistificação muito pesada. Isso. Que mancomuna faz um jogo aí entre essas instituições que a gente estava citando. E que funciona muito, de fato, nos chocando e nos deixando cada vez mais anestesiados. Porque eu vejo muita gente se queixando também da anestesia, do ninguém faz nada, ninguém faz nada. A gente não faz nada há muito tempo. E quando a gente faz alguma coisa que causa uma alegria política, chamemos assim, essa coisa é também desmontada de maneira metódica, organizada, porque esse golpe que a gente viu agora não é um golpe que nasceu agora. Nem, claro, nasceu dos colonizadores de fora, num casamento com os colonizadores de dentro, essas elites, esses donos do poder, donos do capital e por aí vai. Mas é um golpe que está plantado há muito tempo. Sim. E nos corações e nas mentes. E aí que eu acho que os meios de comunicação têm um papel fundamental. Se a televisão quisesse plantar o amor, o respeito ou outros afetos mais alegres, ou faria? Mas teria que ter, digamos, uma geração de proprietários um pouquinho mais capacitada, então, intelectualmente. Isso só mostra, né, o poder do meio. É isso. E a pena de que o cidadão otário, transformado no imbecil, imbecilizado, vidiotizado, a pena que esse cidadão não tem escola, não tem instituições que possam melhorar a sua condição de compreender o mundo no qual ele está sendo objeto. Maravilha.